5h32. Sintonize a Rádio Centenário 1510 AM, Caraúbas, Rio Grande do Norte. Mais uma rádio da RPC, Rede Potiguar de Comunicação. Somos a Rádio Centenário. Sintonize 1510 kHz, Caraúbas, Rio Grande do Norte. Bom dia! Comece o seu dia feliz. Comece o seu dia na RPC com ele, Lalauzinho de Lalau. RPC Bom Dia. A música, a informação para o homem do campo, da cidade e o verso. A participação do ouvinte. Tudo para o seu dia começar muito bem. RPC Bom Dia. De segunda a sábado, apresentação Lalauzinho de Lalau, o poeta da rede. Bom dia. Seu Lalau tem um filho locutor, bom amigo e poeta popular, que na hora que a rádio entra no ar, ele faz o papel de animador. Lalauzinho de Lalau, o poeta da rede. Também chorei magoado vendo a casinha singela. Nem meus pais, nem meus irmãos moravam mais dentro dela. É triste entrar numa casa sem ninguém morando nela. Senti um cheiro de vela quando cruzei o batente. Um oratório sem santos, as flores murchas na frente. Talvez querendo dizer que não mora mais gente. Achei um taco do pente que mamãe se penteava. Vi o rosário e a santa no altar que mãe rezava. Chorei perguntando à santa se mamãe ainda voltava. Na parede ainda estava marcas do paiol de milho, o lugar do pote velho e o forno de assar sequilho, e o papelo que a mãe fazia o mingau do filho. Vi um espelho sem brilho, uns panos velhos na mala, um retrato desbotado, fui falar, prendi a fala, gritei, ninguém respondeu, voltei chorando pra sala. Ainda via bengala, os cadastros do sapato, os cupins rumendo o resto da moldura de um retrato. Parei pra dizer comigo o quanto tempo é ingrato. Panela e prato abandonados também. Achei a panela velha que cozinhava o xerém. Depois que mamãe morreu, não ferveu mais pra ninguém. Vi desprezados também e o cepo à mão de pilão, o espeto de assar carne e as panelas no fogão. Queimei as últimas lembranças na dor da recordação. Uma cama sem colchão, num recanto abandonada, os tamburetes de couro, a mesa velha são as coisas que não faltam num casarão sertanejo. Aproveitando o ensejo, roguei a Deus por meus pais. Olhei as paredes sujas, os morcegos nos brechais. Dei um adeus comovido e não volto ali nunca mais. Meus amigos, você acabou de conferir Sebastião Dias. Cantou Casa Velha, que coisa bonita, canção linda. Canção de Sebastião Dias, que é prefeito hoje, mas é cantador de viola. Não deixou a alma da cantoria sair de dentro do peito. E ele cantou na rede Casa Velha. Não saia da sintonia. Volte já. Bom dia. A hora do verso. Nasci numa terra quente, com garra, força e coragem. Ouvindo o som do repente, correndo pela rodagem. Sob esse sol escaldante, no meu singelo elefante, onde o verso faz morada, e cultuando o meu chão, do litoral ao sertão, vou seguindo essa jornada. Brasil de mil lugarejos, nação de vários Brasis, morada dos sertanejos, dos potiguaras, potis, terra de índios gigantes, condutores importantes da história com verdade, onde fomos esquecidos, maltratados, agredidos por falta de humanidade. Nasci nesse animal forte, chamado de elefante, no Rio Grande do Norte, berço de gente importante, onde a cultura é sem par, e quem quiser comprovar, abra o mapa da história, leia um livro de cascudo, desemboque nesse estudo e verás a trajetória. Nossa força é sem fronteira, temos como patrimônio militana, romanceira e o corpo de Chico Antônio, Zé Saldanha no cordel, mestre Chico Daniel, o nosso mamulengueiro ultrapassa gerações, conquistando os corações do nosso Brasil inteiro. Da tromba à ponta do rabo desse imenso elefante, digo e não acabo de tanto que ele é gigante. Nos trilhos da poesia, com Eliseu Ventania, vou feito uns pirilampos, tentando chegar um trisco do mestre Antônio Francisco, aluno de Luiz Campos. Metrificando o cordel, com rima e com oração, ouço cantar de Xexéu, ecoando no sertão. Nessa pesquisa relato, versando Robson Renato, força jovem que reveste, junto a Manel Cavalcante, tornando o verso gigante, poetas do Alto Oeste. Para aumentar os artistas, cito Felipe Pereira, dos maiores repentistas, junto a Elânio Moreira, dois gênios do improviso, onde a máquina do juízo não sai das suas cacholas, fazendo improvisação, com amor à profissão, empunhando suas violas. Do Seridó Potiguar, terra de bravos vaqueiros, vale meu verso gritar por Ed Carlos Medeiros. Pra aumentar minha cota, eu cito Djalma Mota, filho de um repentista. Por falar em versos grandes, lembrei de José Fernandes, outro grande cordelista. Destaco pela bravura o jesuíno brilhante. Pra aumentar a cultura contida neste elefante, pra expandir os encantos nos versos, Lucélia Santos, trazendo a luz no sorri e a sombra da Oiticica, essa poesia rica da alma de Luzeni. Para nos dar mais esperanças e um mundo de alegria, eu vejo as nossas crianças se entregando à poesia, seguindo por esse trilho, olho para Davi, meu filho, e me encho de emoção. Vejo que não chega aos pés de Tiago, de Moisés, de Natália e de João. Mestre João da Cachoeira, Rainilto, lá de Parelhas, Rari Osvaldo Oliveira, pra quem eu murcho as orelhas, outros pra quem não me arrisco, é o Daniel Francisco, Evanilson, C. Faustino, JC que tem bravura, monstro da xilogravura do solo potiguarino. A cultura potiguar, que a cada dia mais forte, vem buscando seu lugar no Rio Grande do Norte, mostra o nosso crescimento, sem o reconhecimento, mostrando lembrando o que é importante, mas juntos vamos fazer com que o povo possa ver a força desse elefante. A Hora do Verso. Quem já passou no sertão e viu o solo rachado, a catinga cor de cinza, duvido não ter parado pra ficar olhando o verde do juazeiro copado. E sair dali dizendo, como pode a natureza, num clima tão quente e seco, numa terra indefesa, com tantas diversidades, criar tamanha beleza? O juazeiro, seu moço, é pra nós a resistência, a garra, a saga e a força, o grito de independência dos sertanejos que lutam na frente da emergência. Os seus galhos se agasalham do periquito ao cancão. É hotel do retirante que anda de pé no chão, o general da catinga e o vigia do sertão. E foi debaixo de um deles que eu vi um porco falando, um cachorro e uma cobra e um burro reclamando, um rato e um morcego e uma vaca escutando. Isso já faz tanto tempo que eu nem me lembro mais se foi pra lá de Fortim, se foi pra cá de Cristais, eu só me lembro direito do que disse os animais. Eu vinha de Canindé com sono e muito cansado quando eu vi perto da estrada um juazeiro copado. Subi, armei minha rede e fiquei ali deitado. Uma noite estava linda, procurei ver o cruzeiro, mas cansado como estava, peguei um sono ligeiro, só acordei com os gritos debaixo do juazeiro. Quando eu olhei para baixo, eu vi um porco falando, um cachorro e uma cobra e um burro reclamando, um rato e um morcego e uma vaca escutando. O porco dizia assim, pelas barbas do capeta, se nós ficarmos parados, a coisa vai ficar preta, do jeito que o homem vai acabar o planeta. Já sujaram os sete mares do Atlântico ao Mar Egeu, as florestas estão capengas, os rios da cor de breu, e ainda por cima dizem que o ceboso saiu. Os bichos bateram palma, o porco deu com a mão, o rato se levantou e disse, preste atenção, eu também já não suporto ser chamado de ladrão. O homem sim, mente e rouba, vende a honra e compra o nome, nós só pegamos a sobra daquilo que ele come e somente o necessário para saciar nossa fome. Gritos, palmas e assovios ecoaram na floresta. A vaca se levantou e disse franzindo a testa, eu convivo com o homem, mas sei que ele não presta. É um mal agradecido, orgulhoso, inconsciente, é doido e se faz de cego, não sente o que a gente sente, e quando nasce é tomando a pulso o leite da gente. Entre gritos e aplausos, a cobra se levantou, ficou na ponta do rabo e disse, também eu sou perseguida pelo homem para todo canto que vou. Para vocês o homem é ruim, mas para nós ele é cruel. Mata a cobra, tira o couro, come a carne, estoura o fel, descarregam todo o ódio em cima da cascavel. É certo, eu tenho veneno, mas nunca fiz um canhão, e entre eu e o homem há uma contradição. O meu veneno é na presa, o dele é no coração. Entre os venenos de homem, o meu se perde na sobra. Numa guerra o homem mata centenas numa manobra. Ainda tem cego que diz, eu tenho medo de cobra. A cobra ainda quis falar, mas de repente um estorvo. É que o rato pulando pisou no rabo do burro. E o burro partiu pra cima do rato pra dar um murro. Mas o morcego notando que ia acabar a paz, pulou na frente do burro e disse, calma rapaz, baixe a guarda, abra o casco, não faça o que o homem faz. O burro pediu desculpas e disse, muito obrigado, me perdoe se fui grosseiro, é que eu ando estressado de tanto apanhar do homem, sem nunca ter revidado. O rato disse, seu burro, você sofre porque quer. Tem força por quatro homens, da carroça ao chofé, sabe da coice, e morder, só apanha se quiser. O burro disse, eu sei que sou melhor do que ele, mas se eu morder um homem, ou se eu der um coice nele, é mesmo que eu tá trocando o meu juízo no dele. Os bichos se levantaram e gritaram muito bem. O burro disse obrigado. Mas aqui ainda tem o cachorro e o morcego que querem falar também. O cachorro disse, amigos, todos vocês têm razão. O homem é um quase nada, rodando na contramão, um quebra-cabeça humano, sem prumo e sem direção. Eu nunca vou entender porque o homem é assim. Se odeiam, fazem guerras e tudo quanto é ruim. E a vacina da raiva, em vez dele, dão em mim. Os bichos bateram palma e gritaram, vai em frente. Mas o cachorro parou e se obrigado, gente. Mas tem ainda um morcego para dizer o que ele sente. O morcego abriu as asas, deu uma grande risada e disse, eu sou o único que não posso dizer nada. Porque o homem para nós tem sido até camarada. Constrói castelos enormes, com torre, sino e altar, põe cerâmica e azulejo e dão pra gente morar. E deixam milhares deles nas ruas sem ter um lar. O morcego bateu asas, se perdeu na escuridão. O rato pediu a vez, aí não ouvi nada não. Peguei no sono e perdi o fim da reunião. Quando o dia amanheceu, eu desci do meu puleiro, procurei os animais, não vi mais nem o roteiro. Vi somente umas pegadas debaixo do juazeiro. Eu disse, olhando as pegadas, se esta reunião tivesse sido por nós, estava coberto o chão de piúbas, de cigarros, guardanapos e papelão. Botei a maca nas costas e tirei cortando o vento. Tirei a viagem toda sem tirar do pensamento os 7 bichos zombando do nosso comportamento. Pois quando eu vejo na rua um rato morto no chão, um burro mulo piado, um homem com um facão agredindo a natureza, eu tenho plena certeza, os animais têm razão. Olha aí, meus amigos, final do programa, não dá tempo mais pra nada. Vou desarmando a minha rede, agradecendo a Papai do Céu por mais um novo dia. Lalauzinho de Lalau, o poeta da rede. Bom dia. Jornal do Meio-Dia. Uma análise das notícias locais, regionais e nacional. Jornal do Meio-Dia. Mais que um jornal. A base para a sua opinião. Acabamos de apresentar o Jornal do Meio-Dia. O jornal que tem a credibilidade da notícia. Somos a Rádio Centenário. Sintonize. 1510 kHz. Caraúbas, Rio Grande do Norte. Boa tarde. Boa tarde. Você está na Rádio Centenário. 1510 AM. Aumente o volume. Aumente o volume. E deixe no máximo. Continue em nossa sintonia. Em um minuto, mais um programa líder em audiência. Aqui, na melhor programação do Rádio Potiguar. Rádio Centenário, a rádio que é a informação da gente. Sintonize a Rádio Centenário 1510 AM, Caraúbas, Rio Grande do Norte. Atenção, ouvintes da Rádio Centenário. Pode aumentar o volume. Pode aumentar o volume. Começa agora o programa Super Tarde Centenário. Música, informação, curiosidade e sua participação. Super Tarde Centenário. Sua tarde com mais energia e animação. Super Tarde Centenário. Você em boa companhia.